Que os quatro como num teatro conservem a mão sem nenhum gesto. Que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa. Que do bolso de cada um dos quatro, como no teatro, voem pombas, pombas brancas e amanheça. Como num teatro conservem a mão sem nenhum gesto. Que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa.